pretensão nossa. Olá, começamos com um dos grandes temas deste ano, 2011, precisamente o segundo no alinhamento do último trabalho para Kurt Vile, Smoke Ring for My Halo, chama-se, como possivelmente saberão, Jesus Fever. Fiquem por aí, tentamos escolher alguma da boa música que vai acontecendo por esse mundo fora, para além de Kurt Vile, também The End Tanks. Thank you.

plan, and this is how I'm hoping things are mostly likely to take place. Some biscuits may be shite, indicate your height. Out of the box will come the screws that seal your coffin. They're fragile and they'll break for nothing. Buried in a hole, just with a minute, shall get you when everything is quite easy and obvious. You're bound to die. You're simply going in and coming out. In this room, there are crowds, use a broom. Hunt me from a different angle. Kill me right in the jungle. Fill the ditch in my shoes. Make me rich, help me choose. Hand me out a longer paddle. I won't go without the saddle. Have a walk in the town, have a talk, wear a crown. That ham above the cradle, bunch of twankers are this label. Get the keys on the door, feed the bees on the floor. Já há algum tempo que não tínhamos o prazer de ouvir por aqui os franceses Gablé, o seu mais recente trabalho que se intitula Cute Horse Cut, editado há uns meses atrás. Ouvimos dois temas, Bunch Trick, ou melhor, Brick Trick, e por que não a seguir, o Tells You Gablé. Who tells you what to do? King! Who knows what is true? You! Who is it you call you? Me! Who's in charge of the key? You! Who's going to be keen? Queen, who's going to do you? at the king with his sword. King, keep on eating the cheese board. Winking at the king with his sword. Extra, 2 horas à sexta-feira à noite no Brasil, Rádio UFSCar em São Carlos e depois ao sábado em Portugal, RUC, Rua e Rádio Castrense. Há uns meses atrás falámos em recuperar um excelente disco da música portuguesa e que não tem assim tantos anos, foi editado em 2002, um projeto que tinha por lá músicos de duas bandas marcantes dos últimos 20 ou 30 anos de música feita em Portugal, os Rádio Macau e os Moleri Ftada. Falamos do projeto que era todo com poemas do poeta também português Alberto e que se chamava World Song. Foi o seu primeiro disco, houve depois um outro, esse com a poesia de Fernando Pessoa, mas em nossa opinião não tão bom como este disco estreia, que se chama precisamente Alberto, os World Song, por aqui agora na Orelha Extra. Viagem direta, stop. Reduziu atravessar a cidade cheia de aventuras, stop. Telegrama. Olha absorto enquanto fala. A morte ronda-lhe o gesto. Roça-se nele sem se aperceber que a morte tem. Que a morte tem. Que a morte tem a sua vez. Renunciou a atravessar a cidade cheia de aventuras. Stop! Stop! Telegrama. Telegrama. cheia de aventuras. Servem-se eventos e cafés com leite. O serviço de restaurante foi suspenso às 5 em ponto. Chá, as torradas, fim da tarde sem literatura. Um sorriso sobre a aldeia cor de chocolate. Acidamente adormecida. Acidamente adormecida. Acidamente adormecida. Os rostos, acidamente mordidos, que ela olha absorto. Acidamente. O fim da tarde sem literatura. O sorriso sobre a aldeia cor de chocolate. Para viagem direta está reluzido atravessar e está a cidade cheia de aventuras. Reluzido atravessar a cidade cheia de aventuras. Stop! Stop! Stop! Telegrama! Stop! Telegrama! Stop! Viagem direta está reluzindo atravessar está a cidade cheia de aventuras. Está para viagem direta está reluzindo atravessar está a cidade cheia de aventuras. Está para viagem direta está. Disco português estreia para o projeto Word Song há quase uma década atrás e todas as letras são poemas do infelizmente já desaparecido poeta português Alberto. Um disco que a nós nos marcou muito, principalmente o tema que vamos ouvir a seguir chama-se Ouve-me e acabamos de ouvir Telegrama Stop. Os Word Song hoje e também para a semana. Aqui mesmo na Orelha Extra. Ouve que o dia te seja limpo e a cada esquina de luz possas recolher alimento suficiente para a tua morte. Vai até onde ninguém te possa falar ou reconhecer. Ou reconhecer. Ou reconhecer. Vai por esse campo de crateras extintas. Extintas. Tão vasta quanto a noite. Tão vasta quanto a noite. A noite. Deixa a árvore das cassiopeias colorir-se e as loucas aveias que o ácido infusujou erguerem-se na vertigem do voo. Deixa, deixa que o outono traga os pássaros e as abelhas para pernoitarem na doçura. O teu belo coração ouve-me. Ouve-me, ouve-me, ouve-me, me, ouve-me, me, me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, ouve-me, seja limpo e para lá da pele constrói-o o arco do sal, a morada externa, o mar por onde fugirá e outro visitante, mistério visitante desta noite. Não esqueces o ouro, o marfim, os 60 comprimidos letais ao pequeno almoço. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Radio Freedom. Baby's got a blue flame. Baby's got a blue. Para estes novos tempos modernos, uma guitarra, pedais de efeitos e uma caixa de ritmos, o homem chama-se Bosco Del Rey. Presumimos que este é o seu primeiro longa duração de título Everything Wa, porque ficou Babies Got a Blue Flame. E quase sempre com som na orelha extra, os Wild Beasts terceiro e mais recente disco, Smother. Desta vez, Reach a Bit Further, os Wild Beasts Smother. E era esta semana que deveria ir para o ar mais um Espalha Brasas, uma rúbrica de Francisco Ribeiro, normalmente ao último fim de semana do mês, mas mais uma vez, tal como a semana passada, estamos atrasados. Fica assim para a próxima semana, aqui mesmo na Orelha Extra, o regresso do Espalha Brasas. A Orelha Extra vai contar também, e a partir já do próximo fim de semana, com uma rúbrica, uma crónica da excelente Ondina Pires. Para os mais distraídos, Ondina Pires esteve no início dos Pop Del Arte e também de uma outra grande banda portuguesa, os Great Lesbian Show. Ondina Pires vai começar a colaborar com a Orelha Extra e conta com a assistência técnica de João Folgosa numa rúbrica a que se deu o nome de Vox Earths. Mensalmente, na Orelha Extra, Vox Earths, uma rúbrica de opinião clara e isenta de Ondina Pires, colaboração de João Folgosa. já então a partir da emissão que vem, a próxima da Orelha Extra, que vai para o ar o primeiro Vox Hertz com Ondina Pires, e o primeiro tem como título Os Ramones Morreram Pá. Não percam então. It works both ways if it works at all. Hold in your heart the people you love. Always thank the powers above. Everyone deserves a share, so keep your promise. Fair is fair. Já com uma produção em termos de quantidade e também qualidade assinalável dentro da música de cariz mais tradicional na América do Norte, chama-se Marcia Ball. Este é o seu mais recente disco, de título Roadside Attractions. Estreamos por aqui com That's How It Goes. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Yeah. Sons que nos levam ainda até ao final da primeira das duas horas de Orelha Extra com os porto-riquenhos da Vila 666 do último Tambajo na Indurad Records. Desta vez soaram Esu, Cameaces e Patitas e também John Darniel e os seus, claro, The Mountain Goats. John Darniel e os seus The Mountain Goats em All Eternals Deck foi Estate Sale Sign e até ao fim o regresso de Will Johnson e os Centromatic, é o mais recente Candidate Waltz Against the Line, o tema, e possivelmente ainda um pouco de Iso Residue. We'll be right back.

O primeiro disco saiu em 2009 através da editora espanhola American Typewriter e este agora é o segundo, chama-se Guide to an Escape. Ouvimos no início desta segunda hora de Orelha Extra Halfway Blind e ainda, por que não, uma excelente banda pop, Brown Recluse. Impressions of a City Morning, incluído no estreia para os Brown Recluse, Evening Tapestry, e também uma banda portuguesa que faz belas melodias vocais à semelhança de, por exemplo, os Fleet Foxes ou os Grizzly Bear. Finalmente, disco estreia para You Can't Win, Charlie Brown, chama-se Chromatic. O tema é esse, Over the Sun, Under the Water. I'll be waiting till the moment comes. Bring it all down to the hollow heart. I'll be there to. All the borders around you won't keep us out. I'll be on the horizon. Oh, don't you fall to the floor. I'll be fine. Don't you fall to the floor. I'll be fine. the sun, under the water. Álbum primeiro para os portugueses You Can't Win, Charlie Brown, Chromatic, ficou Over the Sun, Under the Water. I used to claim to know all about it. I used to don myself in rich scarlet velvet. I brushed against all of them like soft satin. Now I'm forgetting everything. To drive at night with my windows tinted, and everything stuck inside shimmered and reflected, and the little sun I got kept me grounded. Now I'm floating in a dream in a barge dive. Oh, and the norte-americano Ben Weaver, se não nos falha o nome do homem, e o seu projeto intitulado The Ruined Frame, é o álbum de 2011 saído na Human Conduct Records, chama-se Breath and Pulse, ficou I'm Forgetting Everything, mas temos por aqui outro disco do mesmo músico, este com a data de 2008 e de edição própria, vem creditado a The Ruined Frame and the 7,000 Corners. You who still continues on without shape, face, or form, without sense or care. A character of top well-being, birthed from sparks with strands of undoing and flare. You will be my enemy. You won't be no friend to me. You will breathe my every dream. You will suffer every scene. You'll know me. Thank you. Opposite the enemy, the horror shrieks count every inch of crawling time. The trombone lows and sorrow streaks, vain illusion fade and fossilized. Wheel ups and hits of assault, supposing jerks and accidentally arise. In the fickle heaps, ushering no measurement to decide. There won't be a thing to bleed. No control of memory, just spirals, terror, and misery. Yes, you'll see. Dupla por aqui, primeiro o álbum Breath and Pulse e depois The Ruined Frame and the 7000 Corners com You Will Be My Enemy. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated, so if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. Enough? Fendu. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha a mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. E de pelo menos três orelhas se fazem estas duas horas através dos 95.3 FM e radio.ufscar.br. Falamos, claro, da Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil, sexta-feira à noite, 23 horas. Depois em Portugal, ao sábado, Rádio Universidade de Coimbra, ao meio-dia, 107.9, RUC.pt. Mais tarde, ao fim da tarde, 19 horas, Rádio Universitária do Algarve, 102.7, RUA.pt. E finalmente às 21, Rádio Castrense, 93.0. radiocastrense.net. Quando estamos a gravar estas duas horas, esperemos que o podcast já esteja atualizado no nosso sítio em www.orelhaextra.com. Temos andado com problemas por aqui com o nosso ou os nossos PCs. Vamos lá ver se isto encarrila mais um pouco. Tell me out. Indonésia entre 1970 e 1978, e não deveria ser nada fácil com a ditadura militar por lá nessa altura. A compilação dos Shocking Shaking Days, Indonesian Hard Psychedelic Progressive Rock and Funk 1970-1978. Desta vez ouvimos por aqui os Haka com Do What You Like, e depois Benny Sobardia and Lizard e o tema Candlelight. Música nova pertencente a The Luyas.

know we're strangers, but we might just hurt the same. I'm not looking for I'm sorry. I'm not looking to lay blame. I guess I had to thank you once before this life went by. Yeah, that's why. É um tema emotivamente pesado, digamos assim. Toda a temática do álbum UE. Mary Gauthier foi abandonada à nascença por sua mãe e voltou a encontrá-la muitos anos depois, tendo esta novamente recusado conhecer a filha. É o novo trabalho que se chama The Foundling. Ficou March 11th, 1962, Mary Gauthier. You and I are about to explore the mysteries of this modern age. In some instances, permission was granted to us. Others were less permissive, and therefore, it was necessary to steal our way. What motivated me was, the money. We were getting paid. Almost unheard of in the art field. And I enjoyed that. But not with that money. Big time, he ain't for chasing. Fucking money maker. You wait me. Fuck with me, I have the duct tape. On the back of the trunk. Dump your body in the river. Caught on the phone. Yo, it's on another vibe. Yeah, you capture. You try to get paid. I get paid. And I know a bunch of more niggas just like me. Money. I hate those goddamn machines. You and com Fernando Cabrita e principalmente com Big Pomper, do disco Beyond My Means, The Stale Breath of 1000 Lucrative Club Bangers. Turn around, you prick, you! I'll bite your heart! E mudamos de registro sonoro já a seguir. Volta novamente a música mais calma. No caso, a iraniana Azam Ali. صبري طال الآه الليل thing. أنا عندي أمل في البشر مهما صبري طال الآه اللي فيي تتحول تنهدي في دنيا سعيدة تتحول تنهدي في دنيا سعيدة مليانه الوان الوان تطلع شمس جديده وتضوي في عيني تطلع شمس جديده وتضوي في عيني وترجع وتصحي فينا Canções de embalar do Médio Oriente por Azam Ali, ela que é vocalista dos também muito bons Niaz. O álbum chama-se From Night to the Edge of Day e o tema que escutamos, Faith. E não se esqueçam que já para a semana, para a próxima emissão da Orelha Extra, que estreia por aqui Vox Arts com Ondina Pires. Mensalmente, na Orelha Extra, Vox Hertz, uma rúbrica de opinião clara e isenta de Ondina Pires, colaboração de João Folgosa. Deu-nos o grande prazer de colaborar connosco aqui na Orelha Extra já a partir da semana que vem com este Vox Arts e é também a altura em que regressa o Espalha-Brasas. Está tudo dito por hoje, vamos terminar com o regresso de Juju, que é o mesmo que dizer o britânico Justin Adams, com o músico da Gâmbia, Jolde Camara. Novo disco, In Trance. O tema irá ser Mariama Trance. Tchau, fiquem bem. Lenguru nara bailinga ipai ipanai chau yo into posamba iran jote lede iran de koren inganya nama hero hero vela hebde sakuranta hero sindi sindi furu falde sakuranta hero sindi sindi uru falde sungur falde il fad ette budum bahada. Woo! madre a ma bande. Maria Mayo, Galipe Nani, Maria Mayo, me colé que amada